Alice, eu acredito. 50 é Marquito. Floripa tem jeito, Marquito perfeito. É 50. A bola da vez é 50. Floripa já não aguenta. Quero um prefeito que saiba cuidar, olhar pelo futuro, um ajuste seguro, com muito verde ar puro e água limpa. Agora é a vez dos 50, pode se preparar. Floripa com respeito de quem sabe amar a terra e a nossa gente, da ilha ao continente. Todo mundo aprendeu e vai cantar. Desse que eu acredito, 50 é Marquito. Floripa tem jeito, Marquito prefeito é 50. É coisa pela transformação dessa beleza. Vamos seguir dessa história. Vamos junto. Uma sociedade mais justa, às vezes da segurança, movimento, saúde, educação e respeito. Marquito prefeito.